Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a falar de política. Jump. Estamos assim de regresso para um novo Conversas de Esquina, o último programa deste mês de março, e hoje voltamos à política, pois recebemos o antigo líder do CDS-PP, também antigo secretário de Estado e ministro, José Ribeiro e Castro. Muito obrigado por ter aceitado este convite das Conversas de Esquina, é um prazer recebê-lo neste último programa de março e antes da Páscoa, lá está, e perguntar-lhe, é possível o homem sair da política, mas é impossível tirar a política do homem? Bom, muito obrigado pelo convite, Ruben Mateus, para participar no seu programa. Eu creio que todo ser humano, de alguma forma, é político. Todos temos opiniões, às vezes muito claras, sobretudo sobre a Seleção Nacional de Futebol, sobre a programação de televisão, sobre o desempenho da nossa equipa favorita e também sobre a política. Bom. E, portanto, de alguma forma, todos formulamos posições políticas, quanto mais, enfim, infelizmente hoje, muito pela negativa. E quem se mete na política diz que tem um bichinho. Pronto. E esse bichinho, de facto, nunca desaparece. A vida passada na política e dentro dos meandros da política deu-lhe uma visão menos acertada, menos assertiva daquele que é o país real, daquilo que hoje vai conhecendo? Ou pelo contrário? Não, enfim, eu tenho dois períodos na minha atividade política, não é? São tempos claramente diferentes. Uhum. Um tempo, sobretudo, até 1982-83, começando com o 25 de Abril, eu entro na atividade política praticamente logo a seguir ao 25 de Abril, enfim, antes tinha algumas manifestações como estudante e, portanto, nas lutas estudantis. E depois esse período, portanto, dura até 82, 83. É uma época muito militante, de muito ideal, pessoas na atividade política muito qualificadas, de uma forma geral, que tinham respondido a um chamamento nacional, a uma emergência cívica, a seguir à Revolução. E, portanto, a política tinha muita paixão, muita intensidade, às vezes muito confronto, mas muita autenticidade. Ainda foi assim, enfim, na atividade que tive no intervalo, que foi na candidatura de Freitas do Amaral, que pertence ainda a esse ciclo, que é uma campanha longa, que decorre de 1985, sensivelmente de abril de 1985, até à segunda volta em fevereiro de 1986, porque quase um ano de campanha. E, portanto, também muita paixão, muita intensidade, muito calor, muitas manifestações de rua e tal. Isso depois começa-se a esbater a partir da década de 90. Eu, entretanto, tinha saído da atividade política, a que volto ao meu segundo período, que começa em 1998-99, e venho a encontrar coisas marcadamente diferentes, alguma degradação da qualidade da política, mais calculismo, mais manobrismo, muito aparelhismo, muitos jogos de bastidores. Não quero dizer que antes não existisse, mas havia paixão, havia ideal, e creio que agora isso praticamente desapareceu. E, portanto, hoje, fazendo um bocadinho o saldo e o balanço deste último período, eu não me surpreendo os indicadores que vão surgindo de um descontentamento crescente da população relativamente à política e de um descrédito relativamente à política. Entre esses dois períodos de que falou, o tempo de interregno da vida política, a palavra em que mais pensou foi saudade? Não, não, tinha saído, pronto, foi um bocado difícil retomar a minha vida profissional, isso é sempre um período difícil. Estou outra vez nessa fase, uma vez que a pessoa ausenta-se do seu campo profissional e o regresso a uma vida profissional é difícil para quem não andou em negociatas e em combines, como se diga, portanto, mas a minha vida tinha reengrenado e estava bastante bem, portanto eu não voltaria à política em 98-99 se não tivesse tido uma pressão e solicitações muito insistentes daqueles que eram candidatos a dirigente do partido nessa altura e que achavam que a minha participação na solução que propunham era fundamental. Acabei por a correr essa pressão, mas tencionava manter alguma reserva, alguma distância. Bom, depois aconteceu ser eleito para o Parlamento Europeu e, portanto, fui ficando. Depois, pronto, fui presidente do CDS, como disse. E continuei a deputado até às últimas eleições, de que me retirei, me entendi que não fazia sentido continuar e sair das listas. É no direito que se sente 100% livre? Sim, o direito que eu nunca, que eu exercia espaços na minha vida e a que volto agora em parte, é também uma paixão. Eu gosto muito do direito. Acho que o curso de direito, para mim, foi um curso muito fascinante. Infelizmente, ou felizmente, não pude prosseguir uma carreira académica como estaria naturalmente destinada, enfim, dada as classificações que tinha no curso, mas pronto, aconteceu a revolução, a minha vida seguiu outro caminho, mas tenho eu considero a estrutura de pensamento, de raciocínio do jurista muito rica. É uma espécie de um engenheiro de sistemas, né? Portanto, eu olho para o direito como uma ferramenta de concertação, de resolução de conflitos, de afirmação de valores e de princípios de justiça. Gosto muito do direito e sinto-me livre com ele. Alguma mágoa por não ter existido a personagem professor José Ribeiro e Castro? Bom, já não vai a tempo. Não. Mas é um sonho que ficou adiado ad eterno. Não chegou bem a ser um sonho. Aconteceu, portanto, eu, pelo andar da vida política, eu ainda concorri a assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, justamente em meados da década de 80, fui admitido, mas olha, depois começou a candidatura a Freitas do Amaral, fui convidado para diretor de campanha e esse desafio chamou mais forte. Também nessa altura sacrifiquei o mestrado, que tinha acabado parte escolar, mas por causa da campanha deixei de passar o tempo para a tese. para apresentar a tese e depois, pronto, tinha uma boa qualificação, mas não concluí. E depois a vida também é difícil, porque entretanto, quer dizer, a pessoa quando entra na política e sai da política, volta a fazer aquilo que era. Ora, eu tinha entrado na política em 1974 e o que é que eu era em 1974? Finalista de direito em casa de seus pais, em casa de meu pai. Mas, bom, em 83, 84, quando saí, eu já não estava em casa do meu pai, que aliás faleceu nessa altura, e tinha 3, 4 filhos, não é? E portanto não é a mesma situação e pronto, a vida depois tem exigências e há determinadas coisas que têm que ficar para trás. No entanto, e recordando esse tempo, há algum arrependimento de ter deixado essa parte académica para trás, ou esse possível arrependimento é compensado com as boas memórias desse tempo que se viveu? Sim, não digo compensado, não é? Porque eu não sei o gozo pessoal e intelectual que a realização de algum trabalho académico com mais consistência e continuidade, para além dos pequenos trabalhos que apresentei e que fiz, me teria dado, eu não sei isso. Mas eu não gosto de dizer que estou arrependido, não estou arrependido. Era uma alternativa que eu tive e por uma solicitação que foi sempre mais forte em períodos muito desafiantes da vida política portuguesa, o 25 de abril de 1974, as eleições presidenciais de 1985-86, eu renunciei a ela e, portanto, optei livremente por outra coisa que me chamava mais fortemente. E que, de facto, como disse, teve momentos muito, muito gratificantes, também do ponto de vista da intensidade da realização emocional e pessoal, como foram as vitórias da AD em 79 e 80, a participação do seu governo, ou, apesar da candidatura de Freitas do Amaral ter sido derrotada, não ter vencido, Já na segunda volta? já na segunda volta, foi uma campanha que encheu as medidas a toda a gente que nela participou. Não é uma pessoa de se. E se eu tivesse feito isto, se tivesse ido Não, por aqui? não tenho dúvidas contra o passado. Às vezes tenho dúvidas quanto ao futuro. Às vezes pondero uma escolha que tenho que fazer. Mas O quanto ao passado passado, no tolo do presente. não, olha, sabe, há uma frase que uma vez ouvi, não sei quem é o autor, digo isto para as pessoas não ficarem a pensar que boa frase disse o Ribeiro e Castro, porque a frase não é minha, não sei quem é o autor, mas que eu digo algumas vezes e que eu acho que é muito feliz. O passado é tão poderoso que nem Deus o pode modificar. E, portanto, deixa-me-lo em paz. Está bem guardado, Está bem guardado. está na caixinha. Sabe-se melhor o que é liberdade, tendo-se vivido em período de ditadura? Dá-se mais valor quando se sente o reverso da medalha? Sim, sim, ainda que essa não seja a minha experiência pessoal, né? Portanto, não quero enganar ninguém, portanto, eu não tive uma experiência de perseguição e de opressão. A minha família era uma família do regime e do quadro do regime. Anterior. Nós estávamos à espera que viesse a abertura, nós estávamos à espera que a sociedade portuguesa evoluísse pacificamente para uma democracia, como aconteceu em Espanha, que aproveitou da nossa própria experiência. Para a transição. Portanto, era esse o clima que se vivia no tempo que eu vivi. Mas sim, isso com certeza que para as pessoas que viveram e sofreram, né, e que foram detidas e algumas infelizmente torturadas, com certeza que isso é uma alegria que não tem preço. Nós experimentámos momentos muito difíceis também a seguir ao 25 de Abril. Houve muitos militantes do CDS que foram perseguidos, saneados, etc. Houve jovens de 17 anos que estiveram presos e foram, nomeadamente, da JC do Porto, meus companheiros. Eu fui fundador da Juventude Centrista e que foram ameaçados com roletas de bala, roleta russa, não é? Portanto, aquela ameaçar com fuzilamento, com balas simuladas. E, portanto, isso obviamente é uma grande sofrimento e ansiedade, e não sabíamos o que é que se ia passar, mas enfim, não tem comparação com outras coisas que aconteceram e que foram mais severas. E assim não lhe tentaram banir essa liberdade que veio do 25 de Abril por ter pertencido, crescido e nascido numa família próxima do regime? Não sentiu discriminação? Bom, esse ambiente existia. Sim. Esse ambiente existia, mas eu pessoalmente não fui objeto dele. A faculdade que eu frequentava, portanto, eu acabei de... Eu costumo dizer que tenho 4 anos de Direito e 1 de Revolução. Eu formei-me em 1975, a minha licenciatura é de 1975, numa universidade que tinha sido ocupada pelo MRPP, que tinha mudado a estrutura do curso, portanto, é um ambiente bastante especial. Havia perseguições, houve pessoas que foram saneadas, mas eu praticamente não ia às aulas, portanto, só fui fazer os exames. Talvez por isso não dei nas vistas e eu pessoalmente não fui incomodado. Mas houve colegas que sim, que se foram licenciar em Coimbra, que era uma faculdade controlada pela UEC, do Partido Comunista, mas mais disciplinada, e portanto não tinha havido uma revolução do corpo docente como tinha acontecido em Lisboa, mas houve pessoas que foram saneadas e perseguidas em Coimbra também. Mas, portanto, vivemos isso, vivemos esse período, portanto, participei nessa onda de confrontação com esse galope extremista dos comunistas e da extrema-esquerda, portanto, isso faz parte do verão quente e da história, e, infelizmente, isso pode terminar no dia 25 de novembro, que é o fim da balbúrdia, o fim da confrontação, e representa, finalmente, a consecução de um clima de paz civil. Ainda houve incidentes, confrontação, ainda houve ataques da chamada rede bombista, que são muito condenáveis, ainda houve um assassinato do padre Max, salvo erro, na campanha eleitoral para 1976, e houve um outro incidente, enfim, eu recordo-me que fui candidato nessa campanha eleitoral em Braga, e houve vários sítios no Conselho de Guimarães onde nós não conseguimos realizar as sessões, portanto, pela pacadaria que se gerava. Portanto, estávamos em abril de 1976, 5-6 meses depois do 25 de novembro, mas pronto, esse era o ambiente geral. Eu, pessoalmente, não posso dizer que tenha sido perseguido. Era uma juventude mais musculada, ou, apesar de tudo, ainda se conseguia aproveitar os bons momentos que essa idade tem? Não, isso... Sim, isso aproveitou-se. Isso, e isto, para nós, era muito divertido. Portanto, nós corremos grandes riscos, mas isto era muito divertido. E, portanto, tinha... Enfim, eu tinha 20 anos, 21 anos, em 74, 75, eu nasci em dezembro de 1953, portanto, como dizia António Guterres, aluno desta casa, é a questão de fazer as contas, e para nós era muito, pronto, tem aquela Portanto, nós tínhamos aquela inconsciência dos 20 anos e, portanto, às vezes corríamos alguns riscos, mas sem grande consciência disso, recordo-me. Enfim, vim aqui à manifestação da Alameda, do Partido Socialista, e às tantas houve um grito do palco: estão a travar os nossos camaradas ali no ralis, portanto, junto às portagens. As portagens de Sacavém eram ali junto ao ralis e não em Alverca, como são hoje. E então saíram uma série de pessoas para lá, para ver se conseguíamos resgatar essas pessoas. Bom, e quando lá chegámos, começa-se a ouvir tiros e tal. Depois disseram-nos que eram tiros de balas de borracha, mas na verdade ninguém sabe antes de levar com claro. Deles, qual é a qualidade da munição. E, portanto, episódios destes eram recorrentes nesse período e nós vivíamos isso também com muita alegria. E do ponto de vista da juventude, a JC nessa altura teve grandes êxitos escolares. Nós ganhávamos eleições em muitos liceus, nomeadamente a nível do secundário, em Beja, em Setúbal, na Amadora, em sítios considerados muito difíceis. Não é? E, portanto, isso fazia parte, digamos, da nossa coroa de glória e do nosso brilho de resultados. A idade traz uma calma natural ou ansiedade de outras coisas? Não, calma não tínhamos, ou pelo menos eu não tinha, não é? Mas, e calma não foram propriamente... Mas vai-se aprendendo a ter calma com o passar do tempo. Sim, pois, agora dou-me conta que interpretei a sua pergunta ao contrário. Sim, à medida que os anos vão passando, vamos olhando para as coisas com menos fugosidade e com mais tranquilidade. E somos, como diria o Paulo Bento, tranquilidade. E, portanto, talvez com um pouco mais de distância. A idade traz uma noção de finitude. Sim. Sim. Isso, à medida que nos aproximamos, nós sabemos que há duas coisas certas na vida. Uma é que vamos morrer, a outra é pagar impostos. E pronto, de alguma forma, à medida que os anos passam, sabemos que esse tempo final se vai aproximando. Não é uma coisa que nos atormenta, pelo menos a mim não me atormenta, mas talvez haja uma noção subconsciente, latente, dessa finitude. Não há um medo? Não tenho, não. Enfim, isso depende das pessoas, imagino. Não, mas medo não tenho. Medo não tenho. A incursão nas redes sociais está a ser uma aventura proveitosa, uma aprendizagem relativamente fácil, ou tem sido um quebra-cabeças? Não, eu dou-me bem com as tecnologias e sempre fui muito vidrado nas tecnologias. Não gosta do provérbio que diz burro velho não aprende línguas? Não gosto de ver coisas que eu já não... Que eu já não vou, mas enfim, tenho lido com PCs desde cedo, portanto, enfim, não deve ser da sua geração, mas o Spectrum, não é? Isso, 84, 85. Lembro-me, olha, a base de dados da campanha de Freitas do Amaral, e eu comecei a fazê-la num Spectrum, não é? A base de dados das inscrições e dos contactos. Depois ainda passei para o Amstrad e o primeiro PC que eu tive em casa foi de 97, 98. Eu lembro do meu irmão, devo isso, creio que muito ao meu irmão, este a ser um jurista virado para as engenharias. O meu irmão era engenheiro e lembro-me, estudou no MIT, foi o primeiro do seu curso no MIT, e uma vez fui visitá-lo a Boston e ele levou-me lá ao MIT. Isto passa-se em 1977. Sim, 77. E isso em Massachusetts, em Boston. E então fomos a um edifício, era um edifício grande e tal. E então, num edifício, era o computador do MIT, onde eu voltei meio a trabalhar, com aquele sistema dos cartões perfurados, e tal. E aquilo era um edifício enorme. Eu lembro que mais me esqueci quando comprei o meu primeiro PC, o Windows 1, o Windows, eu não sei. Dos primeiros Windows, aquilo tinha, salvo erro, uma memória de 198 MB. E o meu irmão disse: olha, esse teu PC aí tem mais capacidade do que aquele computador que viste em Boston. Portanto, fui sempre muito vidrado nestas coisas e, portanto, percorri as várias gerações de equipamentos e, portanto, entrei também nos smartphones e nos iPads e nos iPhones, essa coisa. Antes disso, nos Q-Techs e, portanto, noutras ferramentas desse tipo que existiam, enfim, pequenos computadores portáteis ou de bolso. E, bom, e quando apareceram esta coisa das redes sociais, não fui dos primeiros a aderir, mas entrei, enfim, por acaso numa campanha eleitoral em 2009, uh-huh. resolvi abrir uma conta no Facebook, que ainda é essa que tem vindo a evoluir, e ao mesmo tempo abri também uma do Twitter, que uso pouco, porque pronto, sou mais um utilizador Facebook do que Twitter. Essa aproximação às redes sociais, aos gadgets, aos smartphones, fazem do Ribeiro e Castro um avô fixe? Sim, bom, eu ainda não dialogo com os meus netos, que são muito pequenos pelas redes sociais, mas espero lá chegar, né? Eles ainda são muito pequeninos, e portanto, mas espero lá chegar. Eu acho que as redes sociais são uma ferramenta de uma utilidade extraordinária, que mudam por completo a nossa forma de comunicar, e portanto nós vemos o efeito que isso tem também na economia e no funcionamento das empresas, nas relações de grupos sociais, etc. Tem muitos perigos, mas andar na rua, eu costumo dizer também que o que se passa na internet é o mesmo que se passa na rua, né? Portanto, é preciso a gente saber as regras da coisa, a dinâmica da coisa e fazer escolhas. E, portanto, é possível tomar precauções, é preciso ter cautelas e creio que, de uma forma geral, além do, pronto, pensem que há os riscos de segurança e o cyber security é um tema inesgotável, mas, enfim, para as pessoas comuns, enfim, creio que podem ter as precauções suficientes e devem ser prevenidas, nomeadamente quanto ao abuso de crianças, que é um grande risco de exposição, e acho que devem ser protegidas. E quantas vezes, aliás, já ouviu a frase larga o Facebook? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas, aliás, às vezes nas discussões familiares, nas conversas familiares, lá estás tu com o computador? Lá estás tu com o computador? E eu tenho que explicar, quer dizer, eu leio no jornal no computador, eu faço pagamentos no computador, eu mando correio no computador, portanto, o computador não é o computador. O computador é uma ferramenta de comunicação de uma enormíssima versatilidade e que, de facto, agora introduziu esse ponto distrativo permanente que se chama o Facebook. Volta e meia vem um alerta. Vamos ver. Nunca vamos ver. Não é bom. E isso, de facto, é um ponto de distração, portanto, que eu concedo, ainda não consegui governar por inteiro. A emissão de opinião constante e essa utilização constante do Facebook pode gerar nos outros a opinião de será que ele vai voltar? não sei, isso tem que lhe perguntar, isso não sei dizer, enfim, do Facebook não sei o problema. A minha presença no Facebook, por acaso, eu acabei por desenvolver um perfil de atuação que eu não tinha planeado. Eu comecei e basicamente uso o Facebook como um instrumento de divulgação política e cívica. Bom, porque é que digo cívica? Porque eu pendurei depois um conjunto de páginas de causas cívicas em que eu participo e animo sobre a língua portuguesa, sobre Olivença, sobre a família do Dia dos Irmãos, sobre, enfim, há outros, o 1 de dezembro, enfim, pronto, há outras páginas que são animadas por mim, também um grupo, uma página sobre o professor Adriano Moreira. Bom, mas as minhas páginas, portanto, digamos, o site pessoal, enfim, bati naquela trave dos 5 mil amigos, portanto, tive que abrir outra, uma página pública, onde eu publico basicamente a mesma informação. Eu tinha começado para instrumento de divulgação política, da minha atividade política, portanto, é uma forma de comunicação com os meus críticos, os meus eleitores. E depois comecei. Há umas pessoas que a gente acaba por conhecer, não? E que estão ali, está a ver, eu comecei em 2009, portanto, alguns já conheço de trocar impressões há 8 anos, há 7. E, portanto, e depois vou comentando notícias que não devem com isso, coisas do Benfica. A minha paixão clubista. É um outro acontecimento que me impressiona. Há dias divulguei uns grafites fabulosos que encontrei ali em Xabregas e tirei umas fotografias. Pronto. Portanto, não são coisas pessoais. Eu não partilho a minha vida privada no Facebook e, portanto, procuro defender o mais que posso. E há também uma recomendação que dou às pessoas, exceto aquelas que têm grupos privados e portanto, que têm muitas restrições na sua página, como podem fazer. Mas, portanto, digamos, são páginas públicas, abertas a toda a gente, mas em que eu procuro comentar, divulgar, às vezes uma graça, um acontecimento que me gera um comentário piedético, lá vai o comentário piedético. E as pessoas têm à vontade de o abordar nesse mundo cibernético para lhe questionar sobre os temas, para falar consigo? O próprio Ribeiro e Castro tem essa proatividade de responder a todos ou há momentos em que tem que ser seletivo? Bom, eu não consigo responder a todos, não é? Portanto, isso seria impossível. Não é? Eu, aliás, uso muito pouco as caixas de correio do Facebook. Exatamente. Não consigo gerir toda a ferramenta e, portanto, só volta e meia vou lá e depois vejo o que posso. Olha, concretamente consigo. Exatamente. Por exemplo, a história da nossa entrevista. Contactou-me através de uma das caixas de mensagens do Facebook e depois assim mantivemos o contacto de uma forma nem sempre fluida e contínua, mas enfim. Mas cá estamos. Cá estamos. Chegou ao meu destino, que sou eu, e chegou ao seu destino, que é você. Mas já, olha, já tem havido coisas muito engraçadas. Olha, um dos processos legislativos em que eu participei na última legislatura e de que eu mais me orgulho é a restituição aos descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal da nacionalidade portuguesa. Portanto, no final do século XV, princípio do século XVI, os judeus sefarditas foram expulsos de Portugal. Primeiro de Espanha, vieram para cá, e depois, passados uns anos, tiveram também um edito de expulsão, então, do rei Dom Manuel. Não foi uma coisa tão repentina e tão burguesa quanto em Espanha, mas foram saindo. Eu não, enfim, sabia esta história, obviamente estudar a história, mas não sabia depois a continuidade disso. Eu fui abordado pelo Facebook em 2010, portanto, ainda na legislatura anterior. Na altura era presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, por um descendente de judeu sefardita e que me perguntou se podiam pedir a nacionalidade portuguesa. E eu disse que sim, que achava que tinha de estudar lá e tal, e creio que sim, enfim, que isso dependeria sempre da decisão final do governo, mas que havia uma norma na nossa lei da nacionalidade, que era o número 6 do artigo 6º, que permitia que descendentes de comunidades de ascendência portuguesa, enfim, pudessem requerer. Portanto, bom. E na altura fiz, aliás, perguntas ao governo, que foram respondidas, enfim, de uma forma um bocadinho dúbia, não muito clara. Tínhamos um governo socialista na altura, enfim, a resposta obviamente foi dos serviços, não foi do governo, era uma resposta muito técnica. E eu pedi a esse cidadão que me contactou, olha, melhor é testarmos o sistema, portanto, veja se arranja um grupo de pessoas que peçam a nacionalidade, nós seguimos os processos, vemos como é que o governo trata e logo vemos se é suficiente ou não. Mas eles estavam bastante desorganizados, ou como me apercebi, e isto não teve sequência na altura. Ficou assim, então. Bom, entretanto, vieram as eleições de 2011, cai o governo logo no princípio de 2011, bom, e mudámos de legislatura. E depois estávamos nessa legislatura, bom, eu mantive alguns contactos, não com este que perdi o contacto, mas houve outros que me continuaram a contactar. E houve uma evolução e o Partido Socialista apresentou um projeto de lei, no sentido de alterar a lei, para tornar clara essa possibilidade. Bom, e eu, contente, assim, tinha suscitado o assunto antes, fiquei contente com isso e apresentei pelo meu partido, o CDS, um projeto semelhante, no mesmo sentido. E esta mudança legislativa, numa sessão que eu acho de uma beleza extraordinária, o debate, numa sessão no plenário, esta alteração legislativa foi aprovada por unanimidade no plenário. é das poucas decisões legislativas que a Assembleia da República tomou por unanimidade e foi, digamos, uma norma que faz, em certo sentido, uma reparação histórica. É preciso ver que estes descendentes de judeus sefarditas são pessoas que, ao fim de 5 séculos, mantiveram apelidos, nomes de família. Alguns falam um português rudimentar, como estes que me contactaram. Tinha erros de português, mas também há portugueses que vivem cá sempre e fazem bastante erros de português. Mas, portanto, é extraordinário que mantiveram essa relação, objetos de família, objetos de relação histórica. E, portanto, em algum sentido, como eu disse na intervenção, muitos deles são mais portugueses do que nós próprios que sempre aqui vivemos. E, portanto, olha, basta uma alteração legislativa que, de alguma forma, no que me toca, foi desencadeada porque eu tinha uma página no Facebook. E houve um outro caso em que me foram colocadas questões e eu procurava dar-lhe sequência. Também serve, às vezes, enfim, nós temos que ser equilibrados e prudentes, distantes na interpretação, mas serve para medir a sensibilidade da opinião pública, pelos comentários que vêm. Enfim, é preciso dar o desconto aos exageros dos comentários online. Mas estudos de opinião que podem ser ver mais ou menos onde é que é a tendência. Ver e quais são os tipos de argumentos. Então, portanto, alguma influência tem também para esse efeito. Desde junho de 2015 que deixou de acreditar em Jesus? Não, enfim, o Jorge Jesus foi um treinador do Benfica que prestou bons serviços e foi-se embora. E, portanto, agora o melhor treinador do mundo é o Rui Vitória, ponto final. O próprio fanatismo em relação a um clube, ou o próprio amor que se sente por um clube, e neste caso o Benfica, no caso o Ribeiro e Castro, também se vai relativizando com o passar dos anos? Ou o coração ainda bate de forma mais acelerada em dia de jogo? Não direi que se esbate. Eu nunca fui um adepto furioso, quer dizer, como é o meu filho, né? O meu filho é um adepto muito, muito furioso, mas, e muito apaixonado e tal. Bom, ainda bem, se ele fica bem. Uma boa herança. Mas eu creio que não tenho ideia, mesmo quando tinha a idade dele, ou mais novo. Eu comecei a ir aos jogos, sou sócio desde os meus 13, 14 anos, e portanto ia sozinho, então, era a minha mãe que pagava as cotas na altura, e com amigos comecei a ir. Não tenho ideia, portanto, nessas que são as idades furiosas. Sou às vezes um bocado hooligan com os cascóis e tal, apesar da eu, aliás, quando estava no Parlamento Europeu, enfim, as pessoas que colaboravam comigo chamavam-me o deputado hooligan, mas pela forma como ia apoiar a Seleção Nacional, que era, enfim, houve o Euro 2000, salvo erro, foi assim, na Bélgica. Na Bélgica e na Holanda. E, mas não sou... Enfim, numa final, sim, né? Portanto, as últimas finais com o Chelsea e com o Sevilha, assim como a final do Europeu, aqui agora em 2004 com a Grécia, ou aquele jogo extraordinário da seleção com a Inglaterra. Pronto, talvez tenham sido os momentos que eu fui mais ao extremo emocional. Lembro, aliás, da minha filha aqui, que estava comigo na Holanda, quando foi da... Contra o Chelsea. Sim, com o Chelsea. Sente-se. Sendo os momentos mais citados. Mas... portanto, sigo, sou um apaixonado, quero que a Benfica vença, quero que a Benfica seja campeão. Vejo, aliás, isto como uma recuperação progressiva de um estatuto de grande clube europeu, enfim, que leva tempo, não é? Hoje é muito mais duro e muito mais difícil do que era nos anos 60, pela desigualdade económica entre as ligas e, portanto, entre os clubes. Ainda hoje havia de manhã... Enfim, a pressão que é feita sobre o Renato Sanches e tal, de 4 clubes, o Real Madrid, o Bayern, o Manchester United o Barcelona. E o próprio José Mourinho terá 300 milhões de euros no United na próxima temporada para comprar jogadores. E portanto vejo que isso é uma pressão muito, muito desigual, mas acho que o Benfica tem vindo a consolidar-se a sua consistência. E portanto espero que chegue lá. Fazendo parte dos quadros do Benfica numa outra altura, fazendo parte também da direção do Benfica, fazendo parte desse projeto, há uma sensação de amor à camisola. Aquilo é feito por paixão mais do que por obrigação. Bom, a nível diretivo, creio que é. Era. De uma forma geral. Há mais chatices do que retorno. Sim, é isso. Um dirigente do clube, portanto, é não remunerado e tem muita chatice. Né? Aliás, foi uma experiência curta, enfim, ainda que eu depois continuasse, porque me tornei um grande opositor do então presidente e não descansei enquanto não substituímos pelo Manuel Vilarinho, e também tive responsabilidades nessa escolha do Manuel Vilarinho. Creio que isso foi muito importante na vida do clube, mas eu nunca tinha vivido a experiência de um clube de futebol, e creio que o que lhe vou contar do Benfica é igual nos outros, do lado dirigente. E, portanto, a comparação que eu faço é com a política. Uhum. Acho que é um bocadinho... O presidente de um clube é, como eu chamo, um rei cigano, não é? Portanto, é uma... os adeptos do clube é uma tribo sem território, não é? Portanto, e o presidente do clube, não é? Portanto, no caso do Benfica, o Luís Filipe Vieira, na verdade, é o king deste povo benfiquista, que está por aí disperso pelo mundo, enfim, até de várias nacionalidades, porque o Benfica entra por países da Cplp e por outros, e portanto é esse povo sem território. E depois as emoções do lado do dirigente, portanto quem está dentro, o ciclo emocional, o ciclo político, se quisermos, o biorritmo político do clube, é como se fosse um partido político que tem eleições todos os domingos, que tem eleições todos os fins de semana. E portanto os ciclos de expectativa e de euforia ou de pressão variam, não é? Com o fim de semana. E portanto há uma grande intensidade de variações emocionais, se não há uma grande estabilidade. E pode, aliás, depois ver em grandes grebas. Aliás, uma vez eu lembro que comentava isso com o António Simões, o velho internacional do Benfica, uma pessoa que eu estimo muito e que admiro muito, e ele dizia: mal, doutor, é mesmo assim, sabe? O segredo aqui do dirigente e do técnico é, nesses ciclos de biorritmo, esticar para curvas longas as de cima e encurtar as curvas de baixo. E portanto, por exemplo, em momentos críticos, como era essa direção que eu participava, antes do jogo nós não podíamos fazer nada, porque senão íamos desmobilizar a equipa, e depois do jogo, se tinha corrido mal, não se pode fazer nada, porque senão então é que afunda de vez. Se tínhamos subido, agora não podemos fazer nada, porque agora estamos a recuperar, não pode ser. E portanto, este ambiente emocional muito viciado, não é, permite a quem quer manipular, e não está lá por boas razões, uma grande capacidade de justamente manipulação. E foi aquilo que acabou por acontecer, e a história prova. Esteve ligado também à comunicação social em outros tempos. E a comunicação social daquela altura, a comunicação social que viveu, era mais robusta, tinha mais força, mais capacidade do que aquela que agora existe? Não direi isso. Não sei fazer essa avaliação. Não sei fazer essa função. Era mais escassa, portanto havia menos títulos. Tinha havido uma explosão grande com as rádios, locais. Mas, portanto, eu fui diretor da TVI, responsável da TVI em diferentes funções. De 1992 a 1998. Portanto, eu fui primeiro da direção era a administração, não é? Direção provisória da TVI, antes de termos a licença, estava em exercício quando obtivemos a licença, depois foi eleita outra direção, eu já não fazia parte dessa, fui coordenar os serviços jurídicos, era a sua direção, depois fui diretor de informação, que eu considero o melhor, o meu melhor tempo profissional, é o tempo, foram quase 2 anos, e que eu gostei muito, muito dessas funções, e tenho muitas recordações desses tempos heroicos de 1994, 95. Gostei mesmo muito desse período. Uma adrenalina boa. Sim, uma adrenalina muito boa. E tinha profissionais que trabalhavam no modesto Cinema Berna. Nós tínhamos uma redação muito qualificada, muito jovem, mas muito boa, e com belos profissionais em início de carreira. Aliás, enfim, muitos ainda estão hoje na TVI, outros saíram para posições de destaque noutros canais. E portanto, o que é que diria? Portanto, foi a abertura da televisão, enfim, à televisão privada, o que era novo, e de mais canais. Portanto, foi a altura em que se deixou de dizer em Portugal: ontem vim na televisão. Não é? Até haver a abertura, não é? As pessoas diziam: ontem vim na televisão, viste na televisão, porque era a RTP. Era a única coisa, sim, que as pessoas viam. Portanto, as pessoas viam a mesma coisa. A RTP era a praça única. Não é? Portanto, via o teatro. Se havia uma peça de teatro, toda a gente via essa peça de teatro. Ou quase toda a gente. O telejornal era o telejornal. Bom, a partir dessa altura, deixou de haver a televisão, passou a haver as televisões. E isso teve uma influência muito grande, até na paisagem política. Portanto, foi um instrumento muito grande. Bom, essa abertura... isto é como um dique que cai, portanto, caiu esse dique, e depois foram caindo outros, até com o progresso tecnológico, com o cabo é outra revolução. E mais teria sido com a TDT, se não tivesse acontecido com a TDT a fraude manifesta que houve em Portugal. Enfim, então nós teríamos tido uma explosão ainda maior de canais. Mas, portanto, hoje há muito mais oferta, muito mais pulverizada, e também há uma concorrência brutal que não conseguíamos antecipar, das tais redes sociais que há pouco falávamos, e, sim, da internet. Para mim é muito surpreendente ler as estatísticas e estudo que nos dizem que os jovens não veem televisão. Sim, sim. Não veem televisão. Não. E portanto é uma franja, mais do que uma franja, é um setor muito significativo do público que bebe a sua informação de um instrumento de comunicação que não é aquele habitual, que eu me habituei a considerar como o dominante. Portanto, há aqui uma mudança de papéis. Eu creio que a imprensa continua a ser muito importante. A imprensa, a meu ver, isso também vai mudando, mas a imprensa é o instrumento que, ainda que pouco líquido, é o que marca a agenda. Nas redações, enfim, essa foi a minha experiência, e julgo que ainda é muito assim, nas redações das rádios e das televisões, o que está na mesa dos editores ou dos jornalistas que estão a planear a agenda do dia são a imprensa da manhã, e portanto isso significa que a imprensa marca o tom, uhum, e os temas e a abordagem, a rádio difunde, e a televisão também, enfim, completa, profunda. Então, bom, às vezes também há coisas em que a rádio ou a televisão consegue lançar. E agora aparece um novo intruso, que são, que é a internet, os meios online, se calhar a Rádio Zero. Também. Queria arrebentar aí com a escala, com as audiências, e às vezes os blogs, as redes sociais, não é? Já se vê muitas notícias. Sim, em primeira mão no Facebook, uhum, ou não sei o quê, anunciou, lemos, ou no Twitter. Também, que é uma grande plataforma. Era o plano B ao direito e à política, era o jornalismo? Sim, não era um plano, mas eu sempre estive muito ligado ao jornalismo. Portanto, na mesma altura em que fui para o CDS, comecei a colaborar numa revista que então existia ali em frente do que hoje é um edifício das Picoas, da PT, um prédio, um 8º andar, em que era a revista Reflexo. E eu fazia análise política, não era para rivalizar com o Marcelo Rebelo de Sousa, mas fazia análise política na última página. Essa revista não durou muito tempo, durou um ano também por causa do PREC. E depois mantive sempre ligado. No CDS eu trabalhava muito perto com o Adelino Amar da Costa, uhum, que que também tinha essa vertente, tinha sido, aliás, não sei se fundador, mas um pilar do jornal O Tempo, do Instituto Superior Técnico, e era colaborador da Revista Madrid, que era um jornal, do jornal Madrid, que era um jornal da oposição em Espanha, e O Tempo também era um jornal universitário, de alguma divergência relativamente ao regime, e depois, enfim, ocupava-se das questões da comunicação social, eu fui-me trabalhar com ele, e então uma das minhas primeiras responsabilidades diretivas no CDS foi diretor do DOP, que para os mais antigos teve um significado mítico no CDS, era o Departamento da Opinião Pública, e fui responsável depois pela Folha CDS, não foi criada para mim, mas por um outro companheiro jornalista, o Francisco Vasconcelos, mas que eu dirigi, reorientei, e a Democracia 76, que era o órgão oficial do partido, que eu dirigi, onde escrevi durante algum tempo. E escrevia muito nos jornais, artigos, portanto, fui colaborador de forma graciosa de vários jornais, do Norte e do Sul. Fui, durante um período, fui cronista regular do Público, final dos anos 90, durante 3 anos, salvo erro. E, portanto, mantive sempre essa relação e, talvez por isso, a certa altura, a direção da TV convidou-me para ir para diretor de informação e gostei muito. Foi uma experiência, de facto, muito boa. Creio que, aliás, os jovens homens e mulheres que trabalhavam na TVI gostaram de trabalhar comigo, e foi um período de intensificação muito grande da produção noticiosa e de programas informativos, de grande inovação, com muito poucos recursos, mas onde nós pudemos ver que, de facto, a necessidade aguçou o engenho. Recordo-me, aliás, do primeiro direto que nós fizemos, sem ter equipamento nenhum para isso, e foram um direto prolongado, foram aquelas manifestações na Ponte Sobre o Tejo, no corte da Ponte 25 de Abril, enfim, 94, e nós fizemos vários diretos a partir de lá, e portanto foi do ponto de vista técnico e de produção, foi um grande desafio, uma grande ousadia, porque não tínhamos manifestamente equipamento para isso. Em um minuto e meio para terminarmos esta entrevista nas Conversas de Esquina, a mentira traiu a política? Sim, a mentira trai a política, não é? Mas costuma-se dizer que a mentira tem perna curta, não é? E ela acaba por ser revelada. O pior é se contamina a noção que as pessoas têm da política, e se as pessoas ficam com a ideia de que a política é feita por mentirosos. Isso é que é mau, não é? Que o mentiroso seja apanhado e que fique a sua careca descoberta, isso é bom. Mas isso é muito negativo, porque gera este ambiente de descrédito e desconfiança, e eu creio que a coisa melhor que a política tem em democracia, além da capacidade de decisão das pessoas, e a mobilização das pessoas, a mobilização ativa das pessoas para resolver os problemas da sociedade. E essa mobilização das pessoas só se consegue se as pessoas acreditam em quem as dirige. Foi assim o último programa de março. José Ribeiro e Castro, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina. Foi um grande gosto recebê-lo. As Conversas de Esquina que voltam em abril com novos convidados. Para já, um ótimo fim de semana. Beijinhos e abraços e até ao próximo programa. Foi também um gosto tê-los desse lado. Thank you. Xuxa.